7 da Água Cristã, O Fim das Lutas. Ó, que prazer, glória a Jesus, eu hei de ver no céu de luz, nunca morrer.